sorriso alegre de coração. Dê um sorriso para o seu irmão. Um sorriso alegre de coração. Se você não sabe, vou lhe ensinar. Olhe para mim, vamos começar. Descontrair minha mão. Peço Jesus Cristo e dê um sorriso para o seu irmão. Dê um sorriso para o seu irmão. Um sorriso alegre de coração. Dê um sorriso para o seu irmão. Um sorriso alegre de coração. Se você não sabe, vou lhe ensinar. Olhe para mim.